Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Nota 7, aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Este é o seu programa dedicado à música instrumental. E hoje vamos ter aqui música rock instrumental. Vamos começar com um tema que dá pelo nome de Save Only Place. A música é tocada por dois guitarristas, Alf Wheeler e Yuji Toriyama, o primeiro britânico, o segundo japonês. Aliás, estes dois funcionam em dupla e já lançaram mais do que um CD só com música instrumental. Vamos ouvir depois de Save Only Place a música que dá pelo nome de Time to Burn. A música é tocada pelo guitarrista também japonês Katsu Ota. São estas as duas primeiras da edição de hoje de Nota 7 para esta tarde de sábado, dia 16 de julho de 2011. Acabamos de escutar Katsu Ota com Time to Burn. Agora vamos ficar com um dos nomes mais impressionantes da música rock instrumental. Mike DiMarelli traz-nos Played with Master. Este Played with Master faz parte de um álbum que contém lindíssimas baladas por ele tocadas em versões instrumentais, naturalmente. Vamos ainda ficar também com The Dark Tower. Satoshi Miyashita traz-nos esta música bem mexida. The Dark Tower é a música que vai aliás, a música que vai antecer a minha última intervenção nesta edição número 96 do programa Nota 7. Daqui a pouco vou trazer então a última música que certamente vai reconhecer. Ficam por aqui, para já vamos ficar com Mike DiMarelli e o tema Play with Master. Thank you. E é assim, ouvintes, que chegamos ao final de mais uma Nota 7. É tempo de me despedir de todos vós com uma música de Vitaly Kupri. Vamos ouvir o tema High Definition, ou em português, Alta Definição. E é precisamente com esta Alta Definição que eu me despeço. Desejo-lhe a continuação de uma ótima tarde e já a seguir chega 2 horas e meia de música portuguesa com Girassol. Fique bem, tenha uma boa tarde e então Vitaly Kupri com High Definition. Até amanhã!